Agora sim a sua festa ganhou mais emoção com DJ Daniel Cardoso. Siga-me no Instagram, Daniel Cardoso DJ. Gente, será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Hein? Me abrace forte, não diga que eu fiz. De joelhos peço fim. já era, meu irmão. Solidão batendo forte em mim. Não sou mais quem te amou demais. Agora é livre, vê se me esquece. Estou livre para amar, te esqueci, não te quero mais. Estou livre para amar, longe de ti, não vou sofrer mais. Baby, baby, vou com a galera do comércio. Yeah, yeah, yeah. Baby, baby, essa galera 100%. Yeah, yeah, yeah. Baby, baby, Cardoso! Uhul! bichão mesmo, hein, doido? Com certeza. É, isso mesmo. Gostando, tá uma maravilha a festa. Banda Amazonas. Daniel Cardoso. Sei que agora eu posso dizer: Daniel Cardoso. Te amo, meu amor. Sem sonhar, agora vou te ter. Meu bem maior. Estou no Rubi, DJ Fábio comandando o show. DJ Gilmar e quem vem, decolando a espaçonave Rubi. Rubi, és meu Rubi, pra sempre vou te amar. Apaixonada por você estou. Eu quero só você, vem para os meus braços, vem. Você é meu Rubi. Daniel Cardoso, onde você passa? Onde você passa? Ouve falar. Música. Yeah.

Fazenda 007. Sons e mixagens, DJ Daniel Cardoso. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Obrigado, meu Deus.